Zona 601, desce para 3000, ajuste 1012. No 09, livre decolagem pista 10. Livre decolagem pista 10, está 3000 ou 4000? Sim, estabilizada. Ano 2, confirma estabilizado. No localizador, ano 2. Chama agora a torre, 118 sua meia. 86, até daqui a pouco, meia no 2. Xené 6143, está autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado e redução para aproximação. Estabilizado. Gol 1601, desce para 3000, ajuste 1012. Você aguarda, por gentileza. Prepara, Dael Leda Bridge. Dael Leda. QNH 1012 and the speed 200 knots, Itali 416. 35219, chama Recife 1260, Terra 1288. 260-288, 5219. Olha, Salvador, muito boa tarde, 35488, sente a informação, Vitor. TP5488, acima a identificação, chega da Amanda, S para 050, redução para 2309. Sendo redução para 2309, é autorizado 050 no perfil da Amanda, 35488. Gol 9601, início de redução para 1909, agora autorização para final ILS. Na 10, gol menos 2, baixei para ontem. 3145, cruza 2000. Na 3145, contato radar, sabor 380, na saída da Elta. 380 da Elta, 3145. Salvador, uma boa tarde, azul 4206, informação, Vitor. 4206 para Recife, prepara para o Caracaju e aguarda a cópia. O Caracaju aguarda a cópia, 4206. O 9601, confirme a frequência 198 ou 1935? Boa noite. 56, autorizado. Pushback acionamento, chama ataque. Autorizado, pushback acionamento, reporta ataque. Gol 1856. Gol 1399, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Gol 1399. Autorizado para Congonhas 360 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta Pesolo no meio e prossegue conforme rota prevista. Aciona 5542 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, após Leda voa Bridge, intercepta Pesolo no meio. Transponder 5542 e o controle Salvador 1935, gol 1399. Só corrigindo a frequência do controle agora, é 1198. 1198. Salvador, Eltan 3567, para o táxi, 126 a bordo, 4 horas, alternamos com o fim. Prossegue em J Alpha, quando no ponto de espera, 1186. O altímetro marca 1012. Alfa, ponto de espera 1862 Equatorre, no 012 no altímetro. Boa noite, bom trabalho. 4, 3, 5, 6, 7. Boa noite, bom voo pro seu também. 200 reportado estabilizado, 601. 35488, desce para 4000, ajuste no 012. É autorizado 4000 pés, ajuste no 012, trip 5482. No meio, no 2, solo 32, liberte próxima direita via Eco, chama solo no 219. 219, eles vão na próxima, vou ver o 2. 601 no completo de aproximação, torre 186. Air Italy 416, cleared ILS final approach, report establish localizer. Clear ILS approach and report establish, Air Italy 416. Ótica Bravo Eco, táxi autorizado, reporta na Papá para ingresso. Controle. Juliette Romeu Mike, controle. Tá, faz estado 27 milhas de Salvador, né, na terminal Aracaju, vai chamar na sequência 120 decimal 3. 120 decimal 3. Controle Pantanal 4711. Pantanal 4711, vai chamar agora Recife 1251, na terminal 33 decimal 25. 251, alterna 3325, Pantanal 4711. Muito obrigado e uma boa tarde. Grato, bom voo. Air Italy 416 reduced to approach speed. Report establish localizer. We are maintaining 175, Air Italy 416, do you want us to slow down? Solo Azul 4206. Prossiga. Já tá pronto aqui para pushback. Se autorizar, inicia na escuta ainda para autorização. Gente, eu vou pagar essa autorização, mas você vai aguardar para o push que eu também era na Avro 7 que já iniciou. Está autorizado para Recife, 370 é o nível. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 50-0 no transponder, 119.35 é a frequência. Correção, 119.8 é a frequência do controle. Autorizando Aracaju 370, decola no 0, esquerda Puca, Aracaju. Transponder 50 no 0, controle 19.8, azul 42. Até me escuta e aguarda para o push. 406. Salvador, o gol 1856 para o TAC, POB 70, autonomia 3 horas e 21 minutos, alterna Salvador. 7, diagonal. Afirma. Prossegue a parte Índia Alfa, enquanto no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1012. 12 de pátio, Índia Alfa, ponto de espera 186. Gol 1856. Cotejamento correto, projeto confirmado. Olha o gol 1399, está na 8, pushback acionamento. 1399, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, informar para o táxi, 399. Oceania 61, 413, Bruno, se escuta. Oxa, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Salvador, muito boa tarde. Está 3567, ponto de espera, tá bom? Então, 3567, ali mantém, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Autorizado é alinhar e manter na 110. Está 601 no solo 36, libere a direita, agilizando na medida do possível. Chama o solo 121 no decimal 9. Ingressa via Juliette pro 02. Juliette no 02, gol no 1-1-0-09, nós livre decolagem pista 1-0. Livre decolagem da 1-0, tá 3567. Bravo, tá pronto. Ótica Bravo é eficiente, mantém a posição aguardando. Temos uma aeronave agora para pouso no 1-0. Recife 251, na alterna 133, decimal 25. 3145, Recife 251, 3325, bom trabalho, até amanhã. bom voo. Obrigado. 43, agilizando por gentileza, ingressa via Juliette pro 01. Juliette pro 01, confirme? Afirmo. Juliette 01. Ele é 399 CNC Puxo 8. Ah, vai iniciar. Sente. 14206, vai coordenar com a equipe de solo assim que o tráfego da Oceanair ingressar no 01, autorizado o push no 03. Depois o tráfego no 01, inicia o push, azul 42 também. 416. 3567, decolar 238, controle em 119, decimal 8. 198 agora, muito obrigado, uma boa noite. 3567. Utilizando o curso localizador trip 5488. Trip 5488, chamado agora a torre 118 decimal 6, bom pouco. 118 decimal 6, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador 3567, no perfil da Arbor. Está passando agora 2500 pés. 3567, contato radar, sobre o 380, sai da Arbor, eleva. Ok, Arbor, transmissão eleva. 119. Rota da Verso, inicial. E Salvador, trip 5488, estabilizou a final do LS. Gente, trip 5488, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Sente aguardando, trip 5488. Ali tá ali 416, on the ground at 40, vai ter que fazer runway, vai até foi Foxtrot, and contact ground 121 at 19. Foxtrot 119, ali tá ali 416, vai lá. Torre Salvador, gol 1856, ponto de espera down no zero, pronto. Gente, gol 1856, mantenha o ponto de espera down no zero. Mateu, quanto espera? Dá um no zero, gol no 856. 862, né? De decolagem até 3000 pés e chame o controle agora em 119, decimal 8. Mateu, pronto, tá tranquilo, transferiu o jornal 8, grato. The 416, the proof detect via Alpha, calm before Juliet. Alpha, call before Juliet, Italy, Italy, 416. Pista 910 de Salvador, 35488, baixou e travou. Solo M720, boa tarde, põe um risco, autorização, Galeão. É, 720, mantém, escuta e aguarda. Vista aeronave nacional no zero. Ah, afirmativo, gol no 856. Após a passagem da mesma linha, mantém pistão no zero. Após a mesma linha, mantém não no zero, gol no 856. Não, tá bom. Gente. Vai seguir o tráfego das duas 5 meses no inicial táxi. Vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa, com um ponto de espera 186. O altímetro marca agora 1012. Tá 3560, sobe restrito, nível de voo 320. confirmando, 360, restrito? 320. 320, ciente, 3567. Segue via Índia em alta, quase no ponto de espera, chama a torre em 1186. O altímetro marca 1012, tem um bom voo, azul. Índia alfa, ponto de espera, 186, 1012, boa tarde, boa tarde. Boa noite, é o Patacambu FKR. Aliaco, boa noite, prossiga. O Patacambu FKR está no pátio 5, em frente ao Gardel da Ipesta, procedendo com o curso de andar do pátio 4. Por gentileza, chama a torre em 1186 para o seu deslocamento, tá ok? Salvador, boa noite, eu vou estar com o F. É, Charleco, só confirmando o pátio 574. Oi, Salvador, azul 4206, quanto espera da Alfa com o número 2? Gente, azul 4206, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera. Manda Alfa Charleco, a torre. É o Papatango Eco, Charlie Eco. Eco, Charlie Eco, pátio 5, pátio 4, confirma. Aqui aqui, pátio 5, pátio 4. Gente, táxi autorizado, reporta na Papá para ingresso. Se antes vai prosseguir, informará na Papá para ingresso. Gate 11. Juliet, Gate 11, Rita Lee 416. Cinco, quatro, oito, oito, solo 45, Libéria, direita via Eco, solo 1219. Direita via Eco, solo 1219, 4, 2, 2. Após bloqueio do VR, Guarmante. Após o lado, quando direto? Após o lado, direto? Negativo. Bloqueio do VR, após o VR, conte. Mostra Bravo Eco. Mostra Bravo Eco. Tá 3567, chama Recife 1260, ou Terra 288. 60, 288, obrigado, boa noite. Por favor. Trip 5488. Prossiga. Ah, livrou a pista, caraca. Prossegue o VR como chamante da Juliette. Desconsidera, Alfa Kilo. 5488, desconsidera. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Pátio 8. 6720, da Lab, pronto cópia? Pronto cópia, 20. Autorizado por Galeão, 360 nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Perzulu no 0, prossegue conforme rota prevista. No plano. Aciona 5022 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 5620, autorizado Galeão, 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, depois intercepta Perzulu 10 até SMAP, 5022, 198, controle. Posicionamento correto, prato pro push? Pronto, pushback e acionamento no 5, o Mercedes. Autorizado, chama táxi, Web. Vai reportar táxi, Mercedes. Ah, livrando a pista pela hora do FKR. Oi, Salvador, boa noite, voo 399, está no ponto de espera da 10, pronto. Gente, voo no 399, mantém o ponto de espera da 10. Tá. O voo no 856, decolado aos 47, controle 119, decimal 8, bom voo. 119,8, mantendo 2000 pés, voo 856. Justo na 012. Vamos, 4502, pode Controle Salvador, o gol 856 vai atingir agora 2000 pés na subida Buca-Aracaju. Gol Gol 1856, contato radar, sobre subida para o 390, da presente Vojão. Ok, Vojão, 390 autorizado, gol 1856. Para voar com o controle. Escuta, Felipe. Está autorizado agora direto com o Jessica para voar com. Jessica para voar com, direto com o óleo. Estacionar frequência livre, Eco Charneco, boa noite. Azul 4206, vento 1190 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, azul 4062. 1399, após a rolagem do Embraer da Azul, Lima mantém pistão no zero. Após a rolagem do Azul, Lima mantém pistão no zero. Azul 4206, decolada 850, controle transfere 199, decimal 8. Controle 398, azul 4206. Azul 4206, contato radar, sabor 370, direto pro carro. Sobra 370, direto pro Cas, 14206. Alô, Salvador, gol 1567. Informação, isso. 1567 para Brasília, 360, copia? Escuta, 360. Grau 09, nós livre decolagem, pistão no zero. Em curva à direita, prossegue via para o Zulu 17. 5037 é o transponder, 119.8 é a frequência do controle. Poderia confirmar a saída, para não entender. Entendi, Lefa, antes, por favor. Afirmativo. É, a sua saída é Arbor, transição é Lefa. Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, transição é Lefa. Ok, então autorizado Brasília no 360. Saída Arbor, transição é Lefa. Decolando da 10, curva à direita, até a Pesolo 17. Transponder 5037, controle de saída 119.8. Gol 1567. Cotejamento certo, chama para o push 02. Chamará para o push 02, gol 567. 399, decolada 52, controle 199, decimal 8. 198. Tem autorização para Guarulhos? Tá 3897 para Guarulhos, está autorizado nível 340, decola da 10, saída da El, Leda, Eus, onde intercepta Pesolo 44 e prossegue conforme rota prevista. Aciona 5025 no transponder, 10935 é a frequência do controle. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decolando da 10, da El, Leda, Eudes. A partir da intercepta Pesolo 44. Transponder 5025, controle Salvador 11935-3897. Canto já mais correto e chama quando o próximo puxa. Chama. Boa noite, é o Olimpo 00. Olimpo 00 seria o FAB 27200? Afirmativo. Siga por gentileza. O Olimpo 00 está com o plano de instrumento para. Está com plano para tráfego local. É, solicita autorização e acionamento. Mas confirma suas intenções de voo, por gentileza. É, realizar toque arremetida no aeródromo de Salvador. Certo, mas aí me escuta e aguarda para a cópia, eu limpo 00. Firma, tio. Zero zero, pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado, circuito de tráfego da 10. As curvas serão coordenadas com a torre. Aciona, por gentileza, 01.